Zero completo, sendo Torre 1, número 3995. Andrés 662, vista 2500, César, estado 1012. Desce a 25001012, do TAM 3662. Leu Romeu Golf, After Marin, Fly Heaven, Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, Estou na estética 5, chama na 2, decimal 9. Não, 9, né? Romeo Golf, San Francisco, 5,000 feet, ultimate setting, 1012. Passo 5,000, mais 1012, Romeo Golf. Romeo 2, confirme sua velocidade indicada. 250 mais, para 3662. Gente, Romeo Golf, confirme a indicada de speed. Salvador, boa noite, Dona Gerana 9, para o Ponte Paradão 0 por 1. Flash Lima 099, autorizado a linha Ibecola, pista no 0, entra uma centena 10-9. Autorizado a linha Ibecola 0 por 0-9. Romeo Romeo Golf, distante 2500 feet. Romeo Golf, fire heading Sierra Vista 366. Right now, Sierra Vista 366, Romeo Romeo Golf. Salvador, boa noite, eu vou 1099, Arvore Elefa. É, 1099, contato para a decolagem, suba nível de voo 360, via saída árvore. 360 via Argo, 099. Está na final, tá 3662. Dan 3662, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1-1-8-9-5, 662, obrigado. Torre Salvador, tá 3662, final da 1-0. 3662, boa noite. Vento 1 centena 10 nós, tudo autorizado, pista 1-0. Autorizado de pouso, pista 1-0, tá 3662. Romeu, Romeu Golf, completing the contact signal tower, frequency 118.905, Budo Andes. É isso, né, cara? Tá aqui. Olha, papá, Romeu, Romeu, Romeu Golf, Arnaz, 1-0. Now we pass the 3 172, request cancel and proceed under visual condition to runway 17. Portugal 0432, autorizado a decolar, pista 10, ventão 199. Nível decolagem, contra 0433. Sim, triplo. Romeu Golf. Short turn, change at 57, turn left, come back on right, please. Runway 17. Go back on right, please, to 17, equity. Romeu Golf. Romeu 099, extreme Recife na frequência, 125 decimal 1. Recife 25, boa noite. Corrigindo Romeu 099, a primária é 126 decimal 0. 260. 317.100 degrees, 129. Here's the land 17, hold on, Romeu. Chame 1998.0043, uma boa noite. Oi, Salvador, Gol 2043, boa noite. Daí eu leio da morte, vou passando 1800. Gol 2043, contato na decolagem. Submantenha nível de voo 360, voo direto Leda. Voo direto Leda, subindo 360, Gol 2043, obrigado. Obrigado, voa no Mote, voa no 2043. Shima Zulu Golf, Marciane Shima para táxi. Boa noite, deixa nível de voo 050, autorizado a prova do Serra Vita 366. Serra Vita 366, presente, deve ser 050, chame Recife na frequência 125 Sima 1. 251, na volta 043. 2795, informação Romeu. 2795, estou com contato radar, peço na posição Kong, já presente voo IBOF, procedimento de Salvador, RDB do Lupista 10. Para Prodi Bonf, NDB Zulu, possibilidade do R, nave da pista 10, conforme ativo. Negativo, a possibilidade sim, após Bonf para o programa Serra Vitor 367 e o Serra Vitor 366 para prosseguir nacional procedimento R, nave, pista 10 do Salvador. Ok, programado 367, na sua escuta, tá? O azul 279. Zona 096 afirmativa, autorizado a chamar o procedimento R9, pista 10 do Salvador, é ponto estabilizado. Desça para 2500 pós ajuste 1012 em Salvador. 2500 1012, chamará 1096. 3366 com a pista vista, o gol 1096. 1096, completa o final do procedimento R9, pista 10 de Salvador. Deixa a minha torre, frequência 118, decimal 95. 11895, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, gol 1096, a 3 milhas do 372, com a pista vista. Boa noite, 1096, avistado, pelo autorizado, pista 10, vento de proa com 10 nós. Tem pouso autorizado na 10, gol 1096. Sete 95, está autorizado para presente a Proa de Serra Vitor 367, azul 2795. Ponto de alvo de Azul 2795, desça para 2.500 pés, ajuste no 013 padrão. Para 2.500 no 013, Azul 2795. Autorizado a decolar, estamos 7, vento 1 centena com 11 nós. Olá, circuito padrão, com curvas pela esquerda. Salvador, good evening, Condor 077 is sending on to take the boat in the air. Good evening, Condor 077. Check line out and wait 2100. Condor 077. We're due to about 2 more minutes and we are ready for departure, just 10-4. Roger, firm and holding point and contact ready. Condor 077, we hold short on the holding point and call them ready for departure. Tocou, chame girando base. Meteu a centena com 10 nós. Certo, chama girando base, no novo gol. Condor 077 is ready for departure. Okay, Condor 077, you have your port line up and take off. Runway 10, wind is 100 degrees, 1-2 knots. Condor 077 is cleared for takeoff, runway 10. Hello, Lulu Golf, tocou a MTOS 24. Chame na dial de base, 28. Ok, para o Lulu Golf. MT-123, chame girando base para 1-7. Certo, chama girando base para 1-7, pela direita, Lima do Gol. 795, altere relacional do R9 Pistão 90D, Salvador, reporte estabilizado. UDI 795, controle. 27957, está próximo do Serra Dito 367, reportará na final do RNAVE da pista 2, azul 2795. Boa noite, sendo identificação, desce para 4 mil pés, via chegada bom, procedimento em uso ali do 2 luz, estão no zero. Rota 3831 está autorizado a chegada BES, a partir de BES, programa será Vitor 367, para execução da RNAV, estão no zero. Silvio, Vetor Centena 49, autorizado de gerar base, Totar e RMT. Pistão no 7, circuito pela esquerda, pode. Gente, autorizado, Totar e RMT, o nosso 7, após, circuito pela esquerda, pelo Google. Silvio, 77, na Ibanete do Céu, contact 119, decimal 80, muito forte. 119, decimal 8, quanto a Silvio Centena, adeus. Good evening, Condor 077, 2000 feet, Summit Flagler 330. Condor 077, radio contact and departure, Summit Flagler 330 via Momo departure. Okay, 330 via Momo departure, Condor 077. Aceitando a final do RNAVE da 10, o azul 2795. Azul 2795 completa a final RNAVE pistão no zero e chame turno no 8 decimal 95. Torre 2795, azul 2795. Torre Salvador, azul 2795. 795, boa noite, vento uma centena com 10 nós. Com tráfego, flutuando a remetida da pista auxiliar, não vai interferir com o seu pouso, está indo em direção ao litoral. Aguarde, autorização de pouso. Ciente, aguardando a sua autorização, azul 2795. Do QRMP 129, inicialmente correr direita para o farol de Itapuã, aguardando a passagem do ATR da zona final principal. Sente, inicialmente curva direita na proa do farol de Itapuã, e aguardando a ATR de Manzulô. Azul 2795, pouso autorizado, pistão zero. Vento 1 centena com 10 nós. Ele pouso, pistão zero, azul 2795. Autoriza cruzar a retaguarda do ATR? Como já acontece ali dentro, né? Para a base da visual quanto é essa, à direita? Aqui é o visual. Então, após a passagem do meio, siga a retaguarda e chame girando base pela direita, ali mesmo. Após a passagem do avião, autorizado pela retaguarda, chama para a base, não vai ser o Golfo. Boa noite, Xanamia 310, ponto de espera, visual quanto é que tirou? Boa noite, Xanamia 310, mantenha o ponto de espera após a passagem do ATR da Azul, autorizado da linha R, mantenha a pista no zero. Após o ATR, a linha mantém não no zero, Xanamia 310. Fly heading Kogibu, Kilo Oscar Golf Bravo Uniflop. Três horas de novo gol. Três horas de novo gol. Pelo sinal, toca remesh. Remesh sinal? Remesh, 3 horas de novo. Deixa tá. 17, vai pra 192, remesh. There is a change on your route. After Kogibu, you're going to fly Mosmo, Mike, Oscar, Sierra, Mike, Uniform, then you're going to fly Mosorov. You are now 27 miles northwest of Salvador, VOR. Resume your own navigation, fly ahead Mosmo position. Mike, Oscar, Sierra, Mike, Uniform, then you fly Mosorov. Okay, now transfer this to Mosmo and spell the waypoint after Mosmo, please. The waypoint is Mosorov, it's Mike, Sierra, Sierra, I suppose. Três, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, z 63 a 90. 0077, ask Mosmo you're gonna fly Mike Sierra 7, it's just code for Mosero. Contact now is 6 center frequency 126 decimal 85, if enabled 125 decimal 45. Autorizado o táxi até a Papá, reforçar ingresso. Uma dessa para 2.500 pés, ajuste 1013, autorizada final, RNAVE Pistola 02, Salvador, reporte estabilizado. 2.500, autorizado final do RNAVE Salvador, reporte estabilizado, tá? 3231.